barreiras? Azul 27, 1 no quadro, tá pronto, cópia. Erva, consiga. É, desconsidera azul 27 no 4, é, confirme nível seu estado. 180. Bom, gente, aguarde mais um minuto pra cópia. Seu transponder, tá bom, viu? Tô observando aqui. Opa, obrigado. Azul 2714, copia? Prossiga. Azul 2714, autorizado para barreiras via roda do plano, nível 180. Saída Momo, transição VATAP, decola da 10 com primeira curva à esquerda. Aciona 5020, frequência do controle Salvador 119.35. Cliente, autorizado 180 para barreiras. Bom, o VATAP, provei esquerda 5020. 1925, o controle, confirmando? 4, azul 27 no 4, chame para feedback para mim. Salvador, boa tarde, Tan 3193. Tan 3193, prossiga. Gentileza, provável saída para o Galeão? Saída para o Galeão é Tael, Leda e Rumi. Tael, Leda e Rumi, obrigado. Comandor, rua 1256, posição 4, puxa acionamento. Autorizado pouso, pistura 0, vento 160 graus, 109. Livre na pista 10. Salvador, o Gol 1256 está com 70, 70 POB, 2h42, alternando Fortaleza, pronto para o taxi. 1256, confirme autonomia alternativa e... Ok, POB 70, 70, autonomia 2h42, Fortaleza. Autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia, quando pronto chame torre 118 decimal 95, ajuste 1018, Gol 1256. Certo, via Índia no ponto de espera 118 do 95618. Solo, 06 direito, 211 solo. 211 solo, 1164. Boa tarde, Gol 1164, liberando se escuta. Gol 1164, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Gol 1164. Seu Pérez, Gol 964. 964, autorizado pouso, vento 160 graus, Solo 09, direito, 211 no solo. 219, o Gol 964, só sai de 211, viu? 211, ok. Azul 2714, livre pushback atramento, reporte é pronto para o táxi. Atualizado, Azul 2714. Olá, Salvador, boa tarde, eu vou 1964, vibrando na Fox. 1964, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para portão 10, Gol 964. 964, correção, chame para ingresso, Taxi Juliette, 964. Chamar para ingresso, Taxi Juliette, voo 964. Correção 199-935. Controle 1935, boa. Autorizado Juliette, portal 10. Autorizado Juliette, para o portal 10, voo 964. Tarde, voo 1885, baixou e travou, pistão 10. Voo 1885, autorizado pouso, pistão 10, vento 160 graus, 109. Livre pouso, pistão 0, voo 1885. Salvador Azul 17, Euro 4, COB 51, uma boa ideia, 3 horas. 4 horas e 50. A operativa não se palma para executar. Azul 2714, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 3, Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. Rio 18, Índia 3, para o ponto de espera da 10. Azul, Taxiway, bom trabalho. Selling multimedia. media content. O Azul 2714, está autorizado a chamar o controle? Sete 14, decola Zona 8, controle, chama 12, 119, só 35. Azul 2714. 2714, prossiga. Queria confirmar a frequência do controle? Confirme. Azul 3193. Para a cópia Galeão. Azul 3193, informação em curso do Tango, número 2 para a cópia. 321, pronto, copia. Prossiga, senhor, Oceania 6321. Oceania 6321, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via UP Azulu 17, nível 360, sai da Arábia, é Lefa. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5055, frequência do controle 119.35. Confirmando a subida, por favor, Arbor. Saída Arbor, Oceania 6321, Alfa Romeo, Bravo, Alfa Romeo, Arbor, Voz da Leste. Confirmativo, Oceania 6321, autorizado Brasília, nível 360, ponto de decolagem, curva direita, cumprindo Arbor, Elefa, Amplitude 17, controle a ponto de decolagem, 1935, 5055, transporte. Oceania 6321, no acompanhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos pronto. Paulo, Oceania 6315, copia Guarulhos. Oceania 6315, informação em curso, Tango, número 2 para a cópia. Oceania 3193, pronto, cópia. Afirmativo. 3193, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, até Mosul, nível 360, saída da El, Leda, Irumi, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5041, frequência do controle 119.35. Afirmativo para Serra Bravo Golf Lima. Decolado 10, Israel Leda e Rumi. Upper November 857, Moscou. 5041, 1935. Acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportaremos para o táxi. 6315, pronto, copy. 9, 08, 7, 9, 4. Acionamento 6315, autorizado, Serra Bravo, Golf, Romeo, via Alfa Zulu 10, Papa Alfa Índia, nível 360, saída da El Leda. Transição ótima, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5024, frequência do controle 119.35. Sou 315, autorizado Guarulhos, 360, via Pesulo 10 até Piraí, decola da 10 com curva de após, desvio da El Leda Mótiva, transponder 5024, controle 119.35, 6315. Oceania 6315, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai voltar. Alô, Salvador, Central 990, 800, Central. Pronto, copy. Arrima. Total 9908, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot, Lima, conforme rota do plano de voo, via rota do plano de voo, nível 360, saída da El Leda, por seguro, transponder 5014, frequência do controle 119.35. Tal 9908, contagiamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Chamarei, 9908. Salvador. Só segredo. P3 no 5, duas correções, após decolagem pista no zero, primeira curva à direita e a rota autorizada é presumo no zero até papá Alfa Índia, após direto em um bar de presumo 4-4 até a posição Pagog, senhor. Afirmo, entrando conforme rota, papá Alfa Índia, um bar de presumo 4-4 Pagog, Mega 3 no 5. Afirmo, após decolagem pista no zero, primeira curva à direita. Primeira curva à direita, conforme carta da EL, letra Módula. O resto do atrasamento, portão, no chão e posto de congestionamento, 6-3 no 5. Ajuste 1018. Ok, ponto de bela 1895, continuando a ser curto, obrigado. Alinha, mantém número 1 no solo aos 3-1, direita 1-2-1 no solo. Direita 1-2-1, azul 4-1 na meia. Então 3-1-3, autorizado a alinhar e decolar quando pronto, ok? Apresse suas manobras para decolar, está na nave final de 7 milhas e meia. 3193, autorizado alinhar e decolar, apressando. Frequência do controle 119.35. Aguarde para o controlamento. 54. Tchau. Salve Salvador, boa tarde, 4 anos, meia azul. Azul 4116, cheque autorizado via Alfa Juliette, portão 03. Evitar que se Alfa Juliette, portão 3, azul 4116, boa. Salve Jânia, 315, portão 1 no posicionamento. Sou marcador de carro, final 0, boa tarde. Sérgio Jânia, 326, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde. Estamos autorizando 350 para Recife, saída contra Aracaju. Decolada a 10 com primeira curva à esquerda, 5046 no transponder, chama o controle 6935, Jané 6142. Jané 6142, confirmando a rota, via rota do plano de voo. Afirmativa, 3117, rota do plano. O Jané 6142, informa o estado 5025. O Jané 6142, controlamento correto, reforço para acionamento pushback. Contará, obrigado. 26, o vento 160 graus, 190 nós, autorizado pouso para o estilo 0. Leve pouso, 6390, com 190 nós. Opa, pita no verde máximo, já. Dando indicação, tá? Já. O 3193 da TAN decola os 33, controle 119 decimal 35. 935, boa. Tem uma previsão aí para o Xanã 6315? 6315, leve pushback, acionamento, reporte, pronto para o ataque. Leve push, acionamento, você pode botar aqui para o Xanã 6315. Seu solo 35, direito 1-2-1-1 no solo. Pessoal, uma volta lá. Solo 6326, o Chanel de Plana Fonte, com boa tarde. O Chanel 6326, fazer? Já ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6326. Salvador, total 9908 para o pushback de acionamento, bate 3, remota 07. Total 9908, livre pushback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback de acionamento, se aproxima 9908. Solo Oceania 6142, Cuxi Velho está na porção 5. Aeroporto Internacional de... Romeu Golf, quando eu tô em curso de tango, guarde cópia. Confirme pátio e pista que pretende decolar. Centro da Tango, é canal já, deixa eu mandar o site, muito perto da presença. Tá, Romeu Golf, confirme. O meu Golf, previsto Coral. Para o táxi, o Charme 315 tem Mono 5-1 a bordo, 5 horas e 30, voltando de Leão. Oceané 6315, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando pronto, chame Tori 118.95, ajuste 10.18. Seja via Índia, quando pode estar 118.15, Oceané 6315. Oceané 6326, autorizado. Juliette, portão 02. Fica atento à resposta da Oceané, iniciando o táxi. Ciente, observando a aeronave, acompanhe a Juliette pelo 0263 da BIA. Salvador, boa tarde, gol 2008, estabilizado, final no 0, baixado, checado. Gol 2008, autorizado pouso, Cristiano 0, vento 1,60 graus, 109. Salvador, 9908 para o táxi, com 4 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia. Alterna, Porto Alegre. Transmissão veio quase ininteligível, copiei 04 a bordo, Porto Alegre, confirme a autonomia. Canal 395, ponto para dar 90 pronto, visual contra a coordenação. Sente o Xené 6315, mantém um ponto de vela. Mata aí. Agora 3/3. Deixa agora um pouco melhor a transmissão do choque. Por gentileza, confirme a autonomia. 4:25. 4:05, é isso? Afirmo. Obrigado, controle 9908, está aprovado, parte 3, pátio principal, Índia, ponto de espera, pífano 0, ajuste no 08, ponto de espera, ponto pronto, chame torre 1 da noite, decimal 95, total 9908, reporto 2/2, sobre a junção chefe. Vida, transmissão, entendeu, prossegue a parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera, 90, 2895, total 9908. Ocean Air 61142, no portão 5, ao solo Salvador. Prossiga, né? Eu não faço isso, por gentileza, como recebe o solo Salvador na turbulência? Estou recebendo alto e claro. Alto e claro, alto. Coordenação solo, senhora, após a passagem do Boeing 727 para portal a causa em direção ao posto de espera. Deixa eu atender que o posicionamento na 5, chame pronto do táxi, o Ocean Air 61142. Afirmativo, após 27 da total, vai iniciar no portão de número 5, Ocean Air. Solo aos 4-4, direito 2-1-1. 2-1-1, já. Já escuta do solo? Aos 1-0-1. Devido a classe, minha 3-1-1. Solo Salvador, boa tarde, 2-0-0-8, livre na escuta. Gol 2-0-0-8. Táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, da Juliette, 108. Formação em curso uniforme. Aguarde para a cópia. Sete. Aguarde para a cópia. Paredo 2233, pronto, copia. Na sua escuta, senhor. Passaredo 2233, autorizado, Serra November, Bravo Romeu, e a rota do plano de voo, nível 160, sai da Momo, na TAP, né, cola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5106, frequência do controle 119.35. 2008, próximo a Julieta. Autorizado então, conforme Sierra November Bravo Romeo, via rota do plano de voo 160, nível saída Momo, transição VATAP, decolada 10 com curva esquerda, 5106, transponder 1935, controle após a passarela 2233, está na 12. Passarela 2233, encontramento correto, recorte para o pushback de acionamento. Reportarei. Voo 2008, autorizado Juliette, portão 09, atenta a aeronave no... Valeu. Autorizado Juliette para o 09, atenta ao Oriente, fala, na nossa esquerda. Paulo, Oceania 6321. Oceania 6321, aguarde para o push. Portão 11, estacionamento, guardando. Corre para o táxi 6142 da Oceania 131, 3h30, São Gonçalo do Amarante. Oceania 6142, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1018. Livre táxi via Pátio para pista no zero, 295, ponto de espera, 6142. Oceania 6321, você chega? Tem uma precisão, pushback 6321. 6321, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Pode ir para o táxi, 6321. Autorizado Serra Bravo Golf Lima via rota do plano de voo nível 360, saída da El Leda Irume, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5103, frequência do controle 119.35. Autorizado nível 360 via rota do plano, colagem da 10, curva à direita da El Leda Irume. Aciona 5103, transponde 935, controle de saída 1659. Voo 1659, confirmando via rota do plano de voo. Ativo, palco cotejado, via rota do plano, Irume, o P9857, Paul Sujo e Sumal. Voo 1659, confirmamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Parabéns. O meu Golf na disputa do solo, Salvador? 6142, a linha mantém 10. A linha mantém, 6142. O 966 no solo 53, táxi à direita, 211 no solo. 211 no 1, com a vermelha. Com 1966, taxi autorizado, alfa, reporte antes da Juliette. E alfa, chamando para Juliette, na primeira. Oxalé, M1 no 4-2, autorizado, decolar, pistão 1-0, vento no 4-0, graus 1-0. Ok, livre decolagem. Úmida, mas já provavelmente até o senhor sair já secou. Ok, então obrigado. Puxa, né, 142 decola aos 55, sentiu a pista molhada ou não? Não, a pista tá seca. Ok, decola aos 55, controle 19 e 35. 19 e 35. 84, pista seca. Na escuta do solo? Na escuta, prossiga. Solo Xanier 6321 para o táxi com 125 a bordo, alternando com 5 autonomia de 3 horas e 25. Xanier 6321, aguarde para o táxi. Voo 1966, táxi autorizado, Juliette, portão 01. Autorizado por 01, via Juliette, 966. Via Pátio 1, Pátio Índia, quando pronto, chame Torre 118, decimal 95, ajuste 1018. 1018, prisão do táxi, via Pátio Índia, quando espera 6895. 3200, somente confirmando, eu tenho 137, depois deixando agora a parte principal, por favor, 01, ok? Ficaria atento, 1321. 1884, não escuta? Não escuta o gol, 1884. 1884, o Chanel aqui, Feda, não tem a pista pode decolar aqui na pista da 0, aproximadamente 2 minutos, suporte que a pista 5 está seca. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde, Xanga 321, quanto espera dar 1-0 pronto? O Xanga 321 autorizado, aliás, decolar, vento 1, 50 graus, 89. Exatamente, decolagem, 321.